Estacionamento correto, azul 4234, chame pronto para o pushback, saneamento faixa 3 já. Chamarei o 4234. Conservador 35384 para o táxi, informo POB de 45, 4 horas até da autonomia, alterna Salvador. Salvador 045, a bordo copiada, trip 5384, tem táxi aprovado via parte 3, pátio principal e Índia, até o ponto de espera 50, ajuste no 0 no 2, no ponto de espera chame torre na frequência 118.95, trip 5384, tem um bom voo. Pátio 3, pátio principal, Índia, no ponto de espera, torre 18.95 graus, bom trabalho, até você. Mantenha, mantém ponto de espera, 5384. 84. Mantendo ponto de espera, 5384. Passarinho 2223, decolado 47, controle 198. 198, bom dia, 2223. Torre Salvador, bom dia, Chiné 6225. 6225, bom dia, avistado, cheque trem, livre pouso, 080 grau, 089, picha no zero. Livre pouso, 1-0, China 6225. Controle Salvador, bom dia, Passaredo 2223, transfere. Passaredo 2223, contato radar, 180, sai da árvore. 180, árvore, Passaredo 2223. TAM 3663, identifica chegada bom, se desça até o 070 e 250 norte. Estou pousando na outra pista, proxenei 6225. Não tem um tráfego alinhado, eu acho que ele está com o transponder ligado, ele está alinhado. Ok, 6225. Azul 4299, identifica a chegada a MAN, desça para 13 mil pés, ajuste no 0, no 2, voando, toque está presente. Desça para 2012, está livre LS, reporta estabilizado, voo 1922. 2012, vai, reporta estabilizado, 1922, é bom. O parceiro 2223 tem condições de cumprir a restrição anterior da saída árvore? Confirme para o 2223. Tem condições de cumprir a restrição superior da saída árvore? Afirmativo, 2223. Ali mantém o trip. Ali mantém 5.5.4. Índia, November Alpha, livre de decolagem, vento 080 graus, 050 graus, 089. Solo 4234 azul, no pátio 3, pronto para puxa acionamento. Puxa na minha 225. Sul 4234. chama na táxi, o 34. Solo é o Oxinema 225, ligou ao 10. Oxinema 225, bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Oxinema 225. 050 graus, 06. Decolagem, 34. Alinhando e pronto. Boa, Luque Luiz. Afro Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 119.8, aciona 5430 da 3179. Olha, bom dia, Tripe 5384. 198, controle. Trip 5384. Trip 5384, contato radar 190, seda Puka. S98. 79, porta 10, chame quando pronto for o pushback, senhor manager. Autorizado a decolagem, vento 070 graus, 089. Primeiro Alfa, tome proa da praia de Buraquinho e ao cruzar o campo, chama controle, 198, Índia, November Alfa. Na proa de Buraquinho, ao cruzar o campo, vai chamar controle, 29 Alfa. Solo azul 4234, pronto para o taxi. 109 a bordo, autonomia de 3 horas e 6 minutos, alternando Maceió. Copiado Azul 4234, táxi aprovado até parte 3, parte principal em Índia, até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 012. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, Azul 4234, tenha um bom voo. Obrigado, vai, livre táxi via pátio 3, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, um bom dia, 4234. Na proa de Buraquinho. Dia 9, Iberalfa, no meu pé, corredor forte, reporta 10 mil. Meu controle, 22, torre 1895, composto. Salvador, muito bom dia. É o Papa Tango, Bravo Que Luiz, que ele é falado da 17. Bravo Que Luiz, que no meu pé, corredor Axé, reposta fora da Barra, o destino é Toque Remédio em Veracruz, valeu. Toque Remédio em Veracruz, Bravo Que Luiz. Seguinte, reposta fora da Barra. Reposta fora da Barra, Bravo Que Luiz. Vai chutar o trem, 10. 4299 da presente, voa Duna. Duna da presente, 4299. Descendo para 3.000 sem restrição. O ajuste 1012. Torre Salvador, muito bom dia. 4234 da Azul, ponto de espera 10 pronto. Mantenha o ponto de espera, o Azul 4234. Anotei o ponto de espera na 10, 4234. Agora sim, baixou e travou uma milha do India PA. Sim, 92. Olha, tipo 5384 está cruzando 8000. Confere. Paga para a Marcela, sério. Mantenha a saída, tripo 5384. Ok, se puder coordenar com o centro aí, a gente agradece. Azul 4299, 2000 PRs, ajuste 1012, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reportará estabilizado, Azul 4299. Autorizado pelo centro direto na CEO. Obrigado, senhor. Golo 22, solo 59, Sibere, solo 219. Solo, solo, bom dia, 1922. 219, solo. Controle Salvador, passaredo 2223, solicita, quando possível, coordenar a proa de Vitória da Conquista. Vento 050 graus, 05 mais. Iniciando, 4234. Passaredo 2223. Então, 3663, redução 1990 nós. 1990 nós, está 3663. Quatro, dois, três, quatro, decolado 00100, chama o controle em 19-8. 19-8, bom dia. Boa tarde. Controle de Salvador, bom dia, 4-2-3-4 da Azul, passando 1000 pés. Então, 3663, 2000 pés, ajustando 012, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, está 3663, livre LS. Azul 4234, contato radar 350, saída por câmbio. Gente, só informação, nós temos um tráfico de queda aqui a 4 milhas à frente, a mesma altitude. Está mantendo os corredores visuais, mantendo 1 mil pés. O tráfico aqui mencionado está 7 milhas à frente do seu. Ok, obrigado. Quatro, dois, nove, nove, check 3. Embaixo travado, senhor. Estamos vendo, aprovando o time táxi, senhor. Moro 605, identifica a chegada bom, desça para 4000, ajuste 1902. Autorizado pelo. Frequência livre, nenhum tráfego no setor informar. Braço livre. No localizador 3663. 3663, torre, 118.95, bom pouso. 118.95, 3663, bom. No 299, no solo 04, chame solo 219. 219, obrigado. Salvador, muito bom dia, Azul 4299, Librosa. Azul 4299, autorizado o táxi via Alfa, chama ingresso da Xui Juliette, senhor. Via Alfa, chamará na Juliette, Azul 4299. Repouso na 10 para 3663. tá bom, a gente está ciente, já vamos ver como fazer isso, tá? Eu não copiei. Na sua escuta, controle. Azul 4234, direto Romeu Fox 08, autorizado pelo Centro Recife. Romeu Fox 08, obrigado. 4234, passando 125 agora. Azul 4234, Recife, 2685, bom voo. 2685, obrigado, tenha um bom dia. 4299, deve manter em posição antes da Juliette aguardando ingresso, ok? Será posição 429. Solo 219. 1219, 663. Salvador, está 3663, lembrando que foi. 3663, autorizado Alfa, chame para ingresso, está aqui seu Juliette, senhor. Autorizado Alfa, botando para ingresso, 663. É o TAN 3179 para o táxi, está com 175 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando o galeão. TAN 3179, táxi aprovado via parte principal Índia até o ponto de espera piscina 0, ajuste no 012. No ponto de espera da piscina 0, chame torre frequência 101895. TAN 3179, tenha um bom voo. TAN 3179, chama a torre. Informa também que está recebendo interferência de transmissão da sua frequência. A impressão que tem é que tem um grande ruído, muitas pessoas ao fundo. Copiado. Informação 35217, contato radar pela posição Conde, Voa Bonf, vai interceptar a chegada, reporte aos descidos. Voa Bonf, vai reportar os descidos, 35217. 09 após o TAM, ingressa portão 09. Após o TAM, ingressa portão 09, azul 4299. TAM 3663, após o azul, ingressa portão 02, TAM 3663. Após o azul, ingressa para o portão 02, 3663. Salvador, Oceania 6312. 6312, identifica a chegada na área, desce até o 50. Autorizado até o 50, solicita a presente por WhatsApp, temos a informação ao hotel. Inicialmente mantém a chegada, Oceania 6312, aguarde, flua. Será a chegada, desce para o 350, Oceania 6312. Os 304, identifica, chegada bom, se desce até o 0620. No 605, confirmei a velocidade? 2509, agora 605. Gente, mantenha. Chanel 6312, autorizado ITAP. ITAP, 6312, obrigado. 3179, livre alinhar e decolar, vento norte, 043. Vento livre alinhar e decolar, está 3179. Chanel 6312 indicada? Chanel 6312, 329. 2509. Redução 2509, do Chanel 6312. Zona 79, decolada às 14, chama controle em 098. Agora é com controle, até 3, zona 79, é um bom dia. Controle, outra 3, zona 79, passa 1500 pés. Zona 79, contato radar 340, saída da El. Da El, ciente. Possibilidade de Valeda da presente? Autorizado. Boa, Leda. Outra 3, zona 79. Voo no 605, desça para 2000 pés, ajuste no 012. 2012, voo no 605, iniciando redução. 163, 1-2, redução para 2, 209. Redução 229, Oceaner 63, 1-2. Voo no 605, pode voar Duna? Autorizado, reporta estabilizado, voo no 605. Duna no 605, parte cara. Salvador, bom dia, Oceaner 6225, posição 1, informação hotel. Por gentileza, poderia confirmar a saída prevista? Oceaner 6225, destino Brasília, em meu sistema Upper Zoom 17, vai sair na Arbórea Alefa. Arbórea Alefa. Oceaner 6312, desça para 3000, ajuste no 012. 3000 no 012, Oceaner 6312. Então 3304, desça para 4000 pés, ajuste no 012. Solo Salvador, total 991 no 1, autorizado Fortaleza, 310, operador 119, decolador 10, curva esquerda, Momo, Proti, controle 11980, aciona 5436. 217, ponta da esquerda. 35217, na proa de bom, direita para o 050. Na proa de bom, para o 050, 5217. Controle 119-8, transponde 5436, total 9911. 9911, tá correto, chama, pega acionamento. Pronto para o pushback acionamento, 43, total 9911. Autorizado, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi, total 9911. Quilo Romeu Oscar, corredor Veracruz, reporta Paribe. 63312, desça para 2000, ajuste no 012, está livre LS, reporta estabilizado. Desce 2000, 1012. Brit, espera para potenciado nível 340. Desce 63312, desce para 2000 e autorizado LS X-ray. Salvador, bom dia, Golo 605, final da 10, baixada travada. Golo 605, ajuste 10-12, está autorizado pouso pistão 10, vento 020 graus com 5 nós. Livre pouso na 10, 1012, Golo 605. 304, inicie redução para 1809. Vai seguir tráfego do Xané agora, 7 milímetros para frente, reduzindo. 1809, pode ser, pode ser. Aporte pelo 3000, ajuste 1012. Aporte pelo 3000, 35217, desce para 4000 pés, ajuste 1012. Para 4000, 1012, 5217. Quilo Romeu Oscar, desce para 1000 pés, ajuste 1012. Aporte atingindo, Quilo Romeu Oscar. Localizador DST-X-Ray, Senai 6312. Senai 6312, completa final, torre 118.95, no pouso. 295, Senai 6312, obrigado. 304, está livre LS, reporte estabilizado. Ainda descendo para 3.000 pés, devido a tráfego nos corredores visuais, mantendo 1.500. Reporte estabilizado. 3.000, reporte estabilizado, 304. 605. Salvador, bom dia. Xané 6312, ILS, pista 1-0. Xané 6312, ajuste 1-0-1-2, reporte baixado e travado. 1-0-1-2, chamada baixado e travado, Xané 6312. Pelo Romeu Oscar, ajuste 1012, reporte atingindo 1.000 pés. Salvador, gol 1605. 1605, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05. 2000, ajuste 1012, tráfego superado em altitude. Posição no zero, informa a bandeira 2 na final, né? 6312, a 1300 pés. Relativo, o bando de urubus, confere? Acermo a 1300 pés, precisamos de viagem livre. 7300 pés, próximo ao marcador externo? Depois, após o marcador externo, 1300 pés. 7312. Já, tá 991 em frente, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-0-1-5, altímetro 1-0-1-2. Autorizado, táxi em frente, pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-2, total 991. Reduzindo para 1809. Reduzindo para 1809, 5297. Zono X-Ray, tá 3304. Completa final com a torre, 118.95, no pouso. Torre, 1-1-8-9-5, até daqui a pouco. Oi, Salvador, bom dia, tá 3304, 3 milhas do IDSR, baixado de chegada. Sentinel 3304, continua em aproximação, número 2 para pouso. O ajuste é 1-0-1-2, tráfego precedeu o Airbus da Avianca, formou o bando de urubus após o marcador externo na altitude de 1300 pés. Fica atento, ok? Ok, 3304, aguarda a autorização. Autorizado, pelo Romeu Oscar, reporta a visual com 7. Bom dia, o total 9911, pronto, próximo ponto de espera da 11. Total 9911, mantendo ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 9911. Xené 6312, no solo 26 direita, 121, décimo 9. Direita 1219, Xené 6312. É o 6312, vai sair na Golf, ok? Estimativo, 6312. Dan 3304, autorizado pouso pistão 1-0, vento variável com 8 nós. Autorizado o pouso na 1-0, Dan 3304. Calado. Vai comprar, inversando Interlago, quilômetro. Faz o tráfego ali e mantém o total 99-9. Faz a passagem do Dan ali e mantém. Quilo Romeu Oscar, torre 102,95. Quilo Romeu Oscar, ajuste no 0 no 2, autorizado interceptar final do nosso 7, reporte na curta final, Quilo Romeu Oscar. Reporte lá na curta. Interceptor localizador, TRIP 5297. TRIP 5297, completa final, torre 118,95. TRIP 5297. 320. 6225, autorizado Brasília, 320, Aperzulo 17, decola do 10, curva direita, arbora, elefa, controle 11980, aciona 5447. Autorizado Brasília no 320, Aperzulo 17, decola da 10, Arbor Elefa, controle 1998, transponder 5447, hoje na 6225. Correto, chama pushback acionamento. Chama na 622. Chama na 6312, Alfa Juliette 10, portão. Alfa Juliette, portão. Alfa Juliette, confirma o portão? 10. Portão 10. Chama na 6312. Alfa Juliette 304, Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette, portão 04, 3304. Torre Salvador, bom dia, o TRIP 5297, baixado e travado. TRIP 5297, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0 no 2. 5297. Quilo Romeu Oscar da presente, faça um 270 pela esquerda, reporte reintensivo pelo final do nosso 7 para evitar pouso simultâneo. Reporta da. TRIP 5217, autorizado pouso pistão 1-0, vento variável com 11 nós. TRIP 5217. 0217. Tal 9911, decolada aos 31, controle 119, decimal 8, boa viagem. Obrigado, 3198, chamarei. Senhor Salvador, muito bom dia, esse é o Total 9911. Total 9911, contato radar decolagem, subindo para o Total 310, saída Momo. Na Momo, subindo para 310, 9911. 80, aciona 0125. Afirmativo, quilo Romeo Oscar, continue a aproximação, reporte na curta, quilo Romeo Oscar. 23 agora, informação hotel, estação Guarulhos. Bono 923, Guarulhos, autorizado no 360, Upper Zulu 16, coladão no 0, curva direita, Israel Leda Bridge, controle 11980, senhora 5452. Confirma? Confirma o nível autorizado. 360. Ativo então, Guarulhos, 360. Cola da 10 em rua direita, Israel, Leda, Brit, Ampere Zulu 9452. Vamos lá, Voo controle 1980. Voo 9923, chama o posto. 9920. Gente, o quilo Romeo Oscar, autorizado para uso pistão 1-7, vento variável com 7 nós, ajuste 1-0, 1-2, quilo Romeo Oscar. Trip 5217 no solo 33, direita 121, decimal 9. Direita 121, abre graça. Mike Eco Delta livre, acionar a chama para o táxi. 7, ingressa na Alfa Juliette e vai via Juliette ingressar no pátio 3 para a remota 03. Ok, Alfa e via Juliette ingressar para o pátio 3, 5217. Autorizado a interceptar final do 97, reporte na curta final, Índia November Alpha. Reportará na curta final, Índia November Alpha. Romeo Oscar no solo aos 35, confirmando a parte 5. Sente livre à direita, a estação frequência livre, bom dia, quilo Romeo Oscar. Índia November Alpha da presente, utilizado direto, final da 17, reporte na curta, Índia November Alpha. Não, reportando na curta, Índia November Alpha. Está passando bravo, Silvio. Direção do corredor Guaracruz, 1.500 pés, gente ainda no regresso. Silvio, acontece em condições visuais, 1.500 pés, último corredor 1.012, via corredores, informa em Paris. Informa Paris, em condições visuais, 1.012, o bravo, Silvio. torre de 9 Alfa na curva final. De 9 Alfa autorizado pouso, pistão 1-7, vento variável com 8 nós, ajuste 1012, Índia 9 Alfa. Autorizado pouso 1-7, Índia 9 Alfa. Índia November Alpha no solo 39, autorizado backtrack, você pode livrar na pista. Oxiné 6225, pronto para o táxi, com 100 a bordo, alterna Goiânia, 4 horas e 5. Firma é 170. Pedro 6225. 100, 100. Taxa direita via Índia, ponte espera da 10, torre 1895, altímetro no 012. Taxi via Índia, 1895, Xené 622. Total 991, chama o centro Recife na frequência 1285. Comando Recife 12685. Confirmo, 12685. Oxené 6225, no ponto para pronto. Oxené 6225, autorizado de área, decolar, pistão 1-0, vento variável com meia dúzia de nós. Autorizado a área, decolar, pistão 1-0, Oxené 6225. 06, chama táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi, 923. Bom dia. Campinas autorizado no 340, Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita. Da El Leda Bridge, controle 11980, aciona 5454. Saída da El Leda Bridge. 1143. Bravo Feliz, boa rotatória. Boa rotatória, Bravo Feliz. É 225, decola das 4-3, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, boa. Salvador, boa, 625. 325, contato radar de decolagem, subiu até o nível de voo 320, saída da Arbor. 320, Arbor. Cuidado, atualizar a linha, cabeceira 97, aporte pronto.